melhor produção em luzes. Cores. Brilho. E a mais alta resolução em telões tridimensionais. Enfim, a saudade tem a sua verdadeira referência. Novo Pop Saudade 3D. Vai dançar coladinho aqui no Pop! I can tell by your eyes that you burn. Bem baixinho, só na manha. Bem gostoso aí, ó. In the stars, in the sky, don't mean nothing to you. Vira Pop Saudade. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Meninas de Sombrás, um abraço aí, ó. Come on! My heart. Assim, a gente, é? Cadê o Moraes? Oh, my heart. É Pop, DJ Valdinho. Yeah. Top no musiquinho, pegando o clima, hein? Vamos lá. Oh, meu amor. Brito! Homem da pevida. Pelo que pediu o baixinho, o velho. Vamos lá. Meu amor. Oh, meu amor. Banda 007. Pop! Saudade! Nosso amigo Cabo Leno também tá com a gente. Muito obrigado, hein? Eu no recreio, no sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Alô, Kiko! Te pegou na rua. Essa música é linda. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assim. Alex da Maquelo! É Pop. Pop Saudade. A Super Máquina do Tempo. A Super Máquina. Romântico. No.

Saudade. Casal bem show. Tá com a gente, obrigado, hein? Alô, Lene. Lene Chocolate. Cleone, e também a Rosa, estão com a gente. Obrigado pelo carinho aí. Sabe quem é? Sou eu. Amiga Renata, todo mundo me chama do bairro da Pedreira. Um abraço com muito carinho. Morena. Alô, Lene. Ô, Tati. Ô, Lili. Acho menina sabe pop. Alô, Flávio. Família brilhante. Pop Saudade. A máquina vem me ensinar como se amar. E também o Bruninho Digital. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Como é que é? Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. É muita onda, é amor. É amor e loucura. Pois me queima sentimento. Aqui no pop. Um sentimento aceso. Lediane. Ô, Lediane. Você num longo beijo. Amor e loucura. A Lediane. E também o Vladimir. Aqui com a gente. Pra quem não sabe, o casal vem de sobre. É verdade. Amor e loucura. Descobri. Amor, amor. Oh! entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. É puro e sincero. Eu jamais amei assim. Olha o botiquim já ficando bonitinho. A minha vem chegando junto pra curtir o pop. Eu só quero que você, meu bem. É a noite do quem pegar, pegou. Esconda é esse amor. Vamos lá! Só você eu vou amar. Pra esconder, eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Grita! Vou gritar. Pop Saudade! Especial que me prende e me domina. O Marlon! Das motos tá com a gente. Abraço você, Marlon! Sincero. Daqui a pouquinho no Bolibole, uma festa muito bacana, viu? Sim. Primeiro grito de carnaval do Bolibole. Participação das mulatas do Bolibole, meu irmão. Vai ser muita onda. Como é que é? Me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Pra esconder. E eu? Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Pop Saudade! Banana Caçador! Homem da Curupira, meu. Tá no pop! Todos me condenam. Por onde eu passo, que são de saudades. Chegou a Nana Pop. Canções tá na área. Oba! Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você DJ Juninho viver. Agora aqui no Pop Saudade, viu? Mas vou ligar. Técnico de som aqui do Pop Saudade. Alô, Juninho! Mal de você. Se agora eu estou sozinho. Pop Saudade. Esqueceu. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha. Quem sofre DJ Valdinho. Vou-me embora daqui. Mas aonde eu chegar? Quem sou? Chegou o Serginho Remista. Opa. Para os outros vão contar. Ele o Bragança. Brigo com o mundo. Enfrento tudo. Enquanto eu viver, mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Guarda a saudade! Aquele beijinho ardente que você me deu me deixou tão cheio de ilusão, dizendo que seu amor era só meu. Hoje vai incendiar. Pegou fogo no meu coração. Dizendo que o seu amor era só meu. Amanda e a Thierry, a da pedreira, a da comitiva. Pegou fogo no meu coração. Deixando louco por você, juro já não sei pensar mais em nada. Meu bem, lhe peço não me faça sofrer. Estou lhe amando pra valer. Você vai ser minha namorada. Seu corpo juntinho ao meu, quero sentir e da sua boca. Quero ouvir lindas palavras quando a gente amar. Aquele beijo que te dei. Aquele beijinho ardente que você me deu. Dizendo que o seu amor era só meu. Pegou fogo no meu coração. Dizendo que o seu amor era só meu. Um abraço, nosso grande amigo Castro, da Rede Selva, e também o JJ, toda a comitiva, chegando com a gente aqui no Pop, vamos lá. Atenção, Lene Chocolate. Dá uma chegadinha na mesa aqui dos primos da farra. Parece que eu estou vendo. Só se for agora. Você sorrindo feliz ao meu lado. Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Amigo Márcio, taxista. O taxista do Pop Saudade já tá na área. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Alô, baixinho! Ele, o Brito, toda a comitiva da Pivida. Obrigado. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só momento. 60 minutos. Aí, DJ Valdinho! Aí gravando no CD, vamos lá. Veja quantas lágrimas estou a derramar por você. Veja meus sorriso já não é o mesmo que você. Abraço aí, equipe Torre, tá com a gente, o Cabo David. Escuta, faz tanto tempo que você partiu. Davidson, Davidson, alô Paulo, você também, toda a rapaziada aí da Lomas, tá com a gente, viu? Dá um óculos pro Valdinho aqui. Você. E agora? E agora vem você, com esse seu jeito de ser. E agora vem você, me pedindo pra ficar. E agora vem você, com esse seu jeito de ser. E agora vem você, me pedindo pra ficar. E agora vem você, com esse seu jeito de ser. E agora vem você, me pedindo pra ficar. Meu irmão, a saudade, ela é bem gostosa. Pra você aqui no Pop Saudade, como é que é? Não, eu não quero mais sofrer. Chega, já tenho outra em seu lugar. Família vem chegando. Agora vem você, com esse seu jeito de ser. E agora vem você, me pedindo. Onda. DJ Valdinho, e a sua sequência é... Você não tem pena do meu pranto. Alex da Maquel, como é que é? Porque, meu bem, solidão, não sei por que fui me apaixonar. Agora eu estou tão sozinho, somente a chorar. O Steve, o David e também o DJ Paulo. Equipe Torre. Me levam ao passado. Vamos lá! Momentos felizes marcaram nós dois lado a lado. É pop. Eu não sei por que tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? da vida. Certo ou errado, quem poderá me dizer qual que foi meu pecado? E aí? Jurei a mim mesmo que ia te esquecer, mas é só a chuva. Um abraço, Adriga Safadinha. Ela tá no pop. Alô, Nanã! Eu não sei porquê. Nanã Pop. Tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Eu não sei porquê. DJ Valdinho. Aperte o play, meu DJ. Bora recordar, bora! Saudade. Saudade. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo o que vais me deixar. Roberta, escuta-me nesse instante. Agora chegou. Meu amigo Marlon, mototáxi. Já tá por aqui com a gente, olha a comitiva de amigos. Um abraço, obrigado aí, viu? Alô, Marlon! Mas eu acredito que você vai voltar. Alô, Roberta! Roberta, escuta-me, te amo, volte pra mim. Alô, Flávio! Família brilhante, direto no pop. O que vais me deixar? Roberta, escuta-me nesse instante. Te peço, com você tão distante, não há felicidade. Mas eu acredito que você vai voltar. Roberta, escuta-me, te amo. É pop. Volte pra mim. Pop Saudade. Volte pra mim. É um pop no botiquim. Segura. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Como é que você tá? Sozinha na cama. Será mesmo? Nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Afora o vento, sussurra seu nome. Aviãozinho pra galera aí. De 20, de 50, a turma aí do Botequim já se preparando pra jogar os aviãozinhos. Tá bom? Na manha, na manha. É o Pop Saudade assim, ó. Sabe quem é esse homem aí? Esse homem sou eu. Eu sou um homem solitário, sem amor. Pior. Só a tristeza me acompanha onde for. DJ Valdinho. Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Dia, mês e ano, nada muda para mim. O meu passo não tem mesmo solução. Por ela eu fiquei cego de amor e de paixão, e o meu mundo se tornou escuridão. Eu sou um homem. Começar nossa onda, o nosso sorteio aqui. Só a tristeza me acompanha onde for. 500 contos de sorteio aí pra você. Vai jogar dinheiro pra galera aí. A promoção aqui do Botequim. Porque quem eu amo nem sequer de mim tem dó. Vamos dançar, meu irmão! Pra recordar. Eu tenho tanto amor para te dar, e nunca, meu bem, vou te deixar. Bora, meu irmão, se prepara aí. Vai a equipe do Botequim jogar dinheiro aí. Vai o aviãozinho. Bora aí. Joga, pega uma nota no escuro aí. Eu não sei se é de 20 ou de 50. Joga logo pra direita aí. Joga uma nota aí pra galera da direita, meu irmão. Bora! Vai dinheiro! Não é muito gelo. Pega mais uma aí. Pega mais uma nota. Joga pra minha esquerda aí. Toma-te, foi aqui na frente essa uma. Já tem dinheiro? Vai jogando. Joga bem no meião aí. Toma-te, lá vai o aviãozinho. Eita, Silvio Santos, velho. É, bom, é muito dinheiro hoje aqui no Botequim, papai. Ah, vai mais um. Mais um aviãozinho, joga. Opa. Ih, opa. Calma. Eu tô doido, meu irmão. Não dá pra me dar uma na minha mão aqui? Ah, tá bom. Vamos embora. Daqui a pouquinho tem mais dinheiro aí, meu irmão. Bora. Meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Bora mais uma! segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor, o trabalho não rende e todo mundo se amou. Chegou o cabine ali, ó. Homem da super lancha. Já perde o sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. Alô, artista! Ô, artista, cadê o artista? Para alegrar a função. É pop. Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Jogamos o mal, cantemos uma canção. Sabe quem sou eu? Eu sou a pessoa mais tranquila. Alô, Lene, alô, Tati, alô, Lili. Por isso sou. Já no pop, obrigado. Por isso eu canto assim. Às vezes sou o poeta, o palhaço, o artista. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor, o trabalho não rende e todo mundo. O açougueiro Evandro e toda a comitiva dos primos da farra é com a gente hoje. Olá, Evandro, se machuca a si mesmo, seja bem-vindo, viu? Se não trata, chega o fim. O artista cadê? Saudade rolando, saudade rolando. Pra cima, garoto. Bora recordar. Nem que eu sinta bastante, eu vou te deixar só. Essa rotina é constante. Sai, o Pulga da Pedreira tá com a gente. Ei, meu irmão! Olha o galo do DVD, tá ali, ó. Eu não aguento mais. Se eu mudasse o mundo, eu sei que não sou capaz. Meu grande amor. Pop Saudade! Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois. Não vou deixar pra depois. E sim! Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois. Eu sinto muito, mas não vou deixar pra depois. Nem que eu sinta bastante, eu vou te deixar só. Essa rotina é constante, não se pode mudar o sol. Ainda te gosto muito, eu não aguento mais. Se eu mudasse o mundo, eu sei que não sou capaz. Lady Pop adora toda a galera. Como é que é? Se eu mudasse a vida. Tá chegando o aniversário da Denise, hein? Pra nós. Tá se preparando. Eu sinto muito, mas não vou deixar pra depois. Se eu mudasse a vida, seria melhor pra nós dois. Eu sinto muito. Um abraço pras as bandidas. Já estão presentes com a gente. Um abraço do Valdinho. Vamos lá, meu irmão! Nas horas

consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida. Mano, sono pop pra você hoje aqui no Botequim. Como é que é? Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar. Família Tigrão tá na área, vamos lá. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Alô, Sheila! Alô, Shirley! Alô, Sol, as morenas mais gostosas do pop saudades. Estão sempre aqui. Como é que é? A Sol, inclusive, está no berço hoje. Aí, quando eu morar, dia 11, lá no palácio. A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu pranto. Alô, Lene! Lene Chocolate! Se confunde com os pingos dessa chuva, então eu choro. Aqui! Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa. Cabuleno. Mas tudo que eu queria era ver você chegando em nossa porta. Alô, Cabuleno! Qual é? Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Nosso taxista! Hugo e também o Leonardo, o Brito da Pivida e a Elisângela, estão com a gente, obrigado. Toda essa galera aí, ó. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir. Um abraço ao Júnior. Aí do posto Ipiranga, ele e a sua dama. Alô, Cleide! Ouvir, não quero um amor. Só de boa. Assim, não vou permitir. Não, eu não quero. O ar é frio, com a sua voz. Um abraço, Cris, do Ponto Certo Celular, e a Simone. Como é que é? Sobre o prazer, ser a dois, se ter depois, rio do sentimento de amar. Não sou, me encanta. Cássio da Rede Celta. Já tá na área. Alô, Castro. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Essa música é muito linda. O fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Valtinho vai girando. Lana. Oh, Lana. I need you. I want you. Your love. Bora, Lana. Lana. Oh, Lana. Don't break my heart. Bragança! You are my world. Qual é, meu irmão? Please, Lana. Don't go away, Lana. My Lana. This song only to say I love you. Quero ver agora. Só no caqueado. Assim, ó. Pra gente recordar na boa. Pop Saudade. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar. É só na mão, só encontrei o seu bilhete. Bora, Brito. Eu esqueci. Olha o baixinho aí. Que será de mim agora? Se ainda amo só você. O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Aqui. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar momentos que estávamos amando. Hoje quando eu Isaías, o pai e filho, os primos da farra, hoje a equipe tá completa, meu irmão. Muita onda hoje no botiquim. É pop! Casal Vini Show já já, aquele caqueado. Não só se aquecendo. O teu cheiro ainda está. máquina do tempo. Tão triste assim. Foi você. Saudade hoje aqui no Botequim. Sexta-feira gostosa. Tá gostoso o clima, tá legal, tá bacana. Família tá com a gente assim, ó. Pop Saudade. A máquina do tempo. Eu não sei por onde começar. É muita onda aí, ó. Meu diário, tempo não. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Vamos lá. Eu juro nunca mais vou. Vamos lá, Pop. Apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. As estrelas perderam o seu brilho. Até a chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tão... Meu amigo Andrinho, meninos da Pratinha já com a gente por ali, ó. Alô, Andrinho, um abraço pra você. Como é que é? Alô, Hugo. Estou indo embora, não aguento. É Pop. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, ao ler tudo vai. Como é que é? E tão distante, muito longe vou estar de você e você. A de máquina mim. Do tempo. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. Alô, baixinho! Maltratado. Alô, Brito! E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar. Nem mesmo eu saberei para onde vou. Tchau, amor! Tchau, amor! Até um dia se a gente se encontrar.